Quando for, você conhece o WhatsApp? Não, quando eu tava na oitava série eu conheci, mas eu parei de estudar e esqueci os movimentos É, né? da O leitura. WhatsApp, você acha que ele é o quê? É lutador de guerra. Isso aí que é o WhatsApp, é, Cancu? É. Olha lá, a gente.